Boa tarde, caros ouvintes. Cá estamos nós para mais um programa do vosso amigo Luís Silva. Desta vez viemos até Torrozelo, Conselho de Ceia, confinar aqui com o nosso Conselho de Oliveira do Hospital, a conversa com JP Alves, mais conhecido como João Pedro Alves, vocalista da banda Incesto. Uma banda que se pode dizer ainda de garagem, mas que quer dar o salto para outros voos. Nada melhor para nos falar sobre a banda do que o próprio vocalista e mentor deste mesmo grupo musical. João Pedro Alves, há quanto tempo existe a banda Incesto? A banda Incesto existe há mais ou menos 2 anos. Começou com uma brincadeira de adolescentes no verão de 2011. Depois nós começámos a juntar várias vezes e começámos a compor alguns originais. Isso motivou-nos a querer fazer sempre mais. Mais e melhor. Vocês ensaiam isto antes de ouvirmos um tema como introdução, mas só para aqui sintonizarmos e para as pessoas se situarem um pouco, vocês ensaiam onde? Nós neste momento ensaiamos na garagem de um colega nosso, mas já ensaiámos na banda filarmónica Torrozelo. Agora nesta garagem onde nós estamos é um espaço que podemos fazer várias coisas e conviver um bocado. Estou mais à vontade, não é? João Pedro, que tema é que aconselhavas para abrirmos aqui a nossa entrevista? Vamos ouvir Frases Riscadas, um dos primeiros temas originais, composto por mim, e que fala de alguém que não está contente neste mundo e deseja partir. Ok, ficamos então com Frases Riscadas. Que idades têm os membros do grupo? Neste momento temos os dois elementos, eu e o baterista, temos 18 anos e o mais novo tem 17. É da música que vocês querem fazer o vosso futuro ou isto é mesmo só um hobby? Nós gostávamos de fazer o nosso futuro, mas neste momento é só um hobby. Nós sabemos que a música portuguesa tem que ser mesmo um hobby, não podemos sonhar muito alto, porque há poucos músicos portugueses a viver à custa da música. As vossas raízes, em que grupos é que vocês se basearam? Que género de música, para os nossos ouvintes perceberem um pouco melhor, estiveram na base dos vossos êxitos, das vossas músicas, que são todas originais? Nós temos um bocado de influência em bandas alternativas, como Nirvana, Pearl Jam, mas também temos muitas raízes populares, como Zeca Afonso. Gostam de música popular portuguesa. Entretanto, vocês já deram o salto da garagem? Já fizeram alguma atuação em palco, noutro local que não seja a garagem? Nós já atuámos em vários concursos, em Oliveira, para a Escola Heptoliva, e foi-nos dada a oportunidade de tocarmos lá na Expo Oliveira, mas por motivos pessoais não pudemos comparecer. Tocámos também num concurso para a JCP, para irmos tocar à Festa do Avante, onde apareceram várias bandas muito boas e foi um ótimo concurso, deu-nos experiência de palco. Participámos também num concurso em Ceia, que tinha a ver com novos talentos em Ceia. Também... Foi em 2012, foi o ano passado. Sim, foi em 2012. E já tocámos em alguns bares, tivemos no último, que é o Capitão Mora, em Ceia, e estamos a evoluir, e é isso que esperamos. Quantos originais já gravaram até agora? Gravados temos poucos, mas originais temos 45. Nós queríamos ver se arranjávamos um estúdio para gravarmos os nossos temas, mas para isso precisávamos de ganhar dinheiro. Agora o nosso objetivo é atuar em bares, ganhar algum dinheiro para podermos gravar todos os nossos temas. Antes de passarmos para outras questões, que tema agora nos sugerias que ouvíssemos? Sugeria aqui um tema, Hormonas Gigantes. Ficamos então com Hormonas Gigantes. Eu falo. As hormonas gigantes que nos sugam a virgindade são seres mutantes que nos fodem de verdade. A natureza enlouquece com tanta pornografia. A laranja amadurece e descobre anatomia. Unidos ao sabor, candeeiro, metal, soletra, lápis de cor. Que o que a natureza faz? O sobrinho da maçã, meu caro sadia. Pecar terá significado, errar o alvo seria. Eu conto, eu falo. As hormonas gigantes que sugam a virgindade são seres mutantes que nos fazem de verdade. A natureza enlouquece com tanta pornografia. A laranja amadurece e descobre no dia. Unidos ao sabor, candeeiro, metal, soletra, lápis de cor. Que o que a natureza faz? O sobrinho da maçã, meu caro sadia. Pecar terá significado, errar o alvo seria. É importante transmitir de onde é que surge o nome da vossa banda. Porquê Incesto? Nós consideramos toda a gente uma família. Nós somos uma família, a família global. E desenvolvemos relações uns com os outros. Nós somos uma banda, mas antes de mais somos uma família. E nós queremos estar em contacto não só connosco, mas também com os espectadores. Do público que já ouviu os vossos temas, já houve assim alguma situação que vos deixasse felizes, alguma crítica positiva? O que é que as pessoas que ouvem os vossos temas acham da vossa música? As pessoas que nos ouvem gostam e esperam sempre ouvir mais. Perguntam-nos quando é que vão ser os próximos concertos, quando é que nos podem ouvir e dão-nos incentivo. Dizem-nos que temos que gravar os nossos temas para as pessoas ouvirem, temos que nos dar a conhecer para não ficarmos só por aqui. Exatamente. Por falar em dar a conhecer, vocês têm algum site na internet onde as pessoas vos podem ver, ouvir e até contactar? Temos uma página no Facebook onde temos algumas críticas das pessoas que nos ouvem e deixam também mensagens de interesse em contactar com os nossos serviços, porque nós fomos ao concurso da Heptoliva graças a um professor de lá que nos contactou no Facebook e nos informou para nos inscrevermos para participar. E a morada qual é no Facebook? É Incesto, é a página Incesto, artista. Bom, e é com João Pedro Alves que continuamos a nossa conversa. Agora vamos saber um pouco mais sobre quem são os outros elementos da banda. Portanto, quem é o baterista, como se chama, o que é que faz no seu dia-a-dia, não é? Antes de mais, falo por mim. O meu nome é João Alves e sou vocalista e guitarrista da banda. Eu neste momento estou a estudar e faço atletismo, pratico atletismo e desenvolvi contacto com pessoas da minha terra, que eu vivo em Torrozelo, e que em 2011, como já referi há bocado, decidimos juntar-nos e começar a tocar algumas músicas, inicialmente covers, só depois passámos a compor. Faz parte o baterista, João Samuel, João Samuel Martins, que desde cedo demonstrou uma enorme perícia para tocar este tipo de música, música alternativa. Faz parte também Zé Miguel Sousa, que toca baixo ou guitarra e que desenvolve algumas músicas comigo. Alguns improvisos, algumas anotações que eu devo colocar nas músicas. Ele estuda no conservatório, ensaia e na escola profissional de música. E o baterista está a estudar na Covilhã, por isso neste momento nós só podemos ensaiar aos fins de semana. São todos estudantes, como está visto. A nível de rádio, já alguma vez deram alguma entrevista para a rádio ou esta é a primeira? Não, esta é a primeira e estou a gostar muito. É uma boa experiência e também serve para promovermos a nossa banda. Sim, muito bem. A Rádio Boa Nova, como sabes, é uma das rádios que mais tem promovido a música popular portuguesa e não só a música popular portuguesa, digamos que a música portuguesa em geral. Tem um programa semanal com o Pedro, Pedro Oliveira, que é o Caso Fazem, Caso Tocam, onde ele entrevista todas as semanas uma figura nacional, portanto, e esses artistas estão sempre prontos para dar entrevistas para a Rádio Boa Nova. É uma rádio já bastante conceituada e que leva a voz dos seus entrevistados cada vez mais longe, não só em 100.2 FM, como através da internet em radioboanova.com. João Pedro Alves, em 2014, onde é que vos podemos ouvir? Já há algum programa, já há alguma situação marcada? Nós andámos a falar em alguns bares, quer em Ceia, quer em São Romão, para nos disponibilizarem espaço para irmos lá tocar. Provavelmente estaremos aí. Antes de mais, vocês onde é que aprenderam a tocar? A guitarra, a bateria e os outros instrumentos que tocam? Eu há alguns anos toquei saxofone, tenho formação musical, tive solfejo, Mais tarde comecei a juntar-me com o Zé Miguel, o guitarrista, e começámos a tocar guitarra. Aprendemos através da internet e um com o outro. A partir daí falámos com o João Samuel e decidimos juntarmos os três e irmos tocando algumas músicas. Muito bem, são autodidatas. Antes de terminarmos, gostaríamos também de passar aqui um terceiro tema vosso, que será... O próximo tema chama-se Viúvo da Vida. Viúvo da Vida. Posteriormente, passaremos então à quarta parte desta entrevista. Ao amar, prefere andar ao correr, prefere sonhar ao falar. Há tu egoísta e é o teu, mais um idealista que morreu. Do amor, mas não deixa de amar, nem a morte nem a dor o fazem abrandar. Demente é o seu nome, sonhar é o passaporte. Viúvo da vida, casado com a morte. Para finalizarmos esta conversa aqui no programa Porta a Porta, aqui da Rádio Boa Nova, João Pedro Alves, não quero mais lembrar, guitarrista, vocalista da banda Incesto, uma banda nova, recente, que está agora a dar os seus primeiros passos, mas segundo a qualidade dos temas ouvidos até aqui, promete e a gente nova tem que se apoiar. É por isso que também cá estamos, nós, Rádio Boa Nova. João Pedro, antes de terminarmos, de onde surgiu este gosto pela música? Eu, desde que me lembro e vejo fotos minhas com instrumentos musicais e o meu pai sempre me incentivou para o mundo da música. Eu acompanhei-o desde sempre numa banda filarmónica aqui de Torrozelo. Ele estava aulas de música na banda, ensinava os miúdos aqui da aldeia a tocar e a saberem as notas. Ele ensinou muitos alunos que ainda não sabiam ler e já estavam a aprender música. E desde cedo acompanhei. Sim, senhor. Filho de peixe sabe nadar e aqui o que nós desejamos é que vocês tenham sucesso. São jovens, de facto, hoje, para se vingar no mundo da música, isto não é um mar de rosas, não é? há cada vez mais artistas e cada vez menos oportunidades. Hoje, para se vingar, tem que de facto ter qualidade. Vocês estão a iniciar, mas pelo som que eu já ouvi e que os nossos ouvintes ouviram durante esta entrevista, nos parece que vocês poderão mesmo ter futuro. E é isso que vos desejamos. Cá para nós, cá continuamos em 100.2 FM a divulgar os nossos artistas locais e regionais e tudo o que a Rádio Boa Nova possa fazer para vos incentivar e para vos levar cada vez mais longe, nós cá estamos, é este o nosso papel. Até lá, senhores ouvintes, ficamos com o último tema desta banda, Incesto, um tema mistério, digamos assim, e até à próxima emissão do programa Porta a Porta. Até lá, uma boa tarde. Gosto de ver o teu sorriso, mesmo que não seja verdadeiro, porque nem a vida é verdade, nem eu sou o teu feiticeiro. Quando a tua mente se abre, o que vês não é um sonho, o que nos oculta a realidade é aquela história do suponho, o que dizem por maldade. Nós sabemos que é mentira, porque o que dizem não é verdade, e o que se sente não existira. Seja verdadeiro, porque nem a vida é verdade, nem eu sou o teu feiticeiro. Quando a tua mente se abre, o que vês não é um sonho, o que nos oculta a realidade é aquela história do suponho, o que dizem por maldade. Nós sabemos que é mentira, porque o que dizem não é verdade, e o que se sente não existirá.